falou comigo, já fez o que eu mandei. É bola bem gostoso pra pirraçar o seu ex. Vai, quebra, faz um quadradinho pra mim. Olha que faz um quadradinho, negona. Faz um quadradinho pra mim. Agora olha pra ele e rebola assim, ó. Vem, vem. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Pirraça, pirraça. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, joga pra cima, quebra. Faz um quadradinho pra mim. Faz um quadradinho pra mim. Olha que faz um quadradinho pra mim. Olha pra ele, rebola e desce. Olha pra ele, rebola. Seu ex é feio.